Torres, Salvador, voo 287, posição 6, solicita pushback de acionamento. Estado chama táxi, voo 1817. Chamará, voo 1817. Salvador, bom dia, voo 1271. 1271, bom dia, senhor, identificação. Cerca de 2 mil pés, via chegada à mare, ajuste 1013. 72 mil, chegada à mare, estado 213, informação Charlie, voo 1271. Agora na posição. Positivo, agora, 5-2. Torre Salvador, voo 1817. Pronto para o táxi, 52, a bordo, alterna Galeão, 3 horas 53 minutos. Autorizado táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 10 no 3, gol 1 no 8 no 7. Gente, Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera. espera da 1-0, reporta pronto com ajuste 1003 em gol 1817. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-0-0 graus com 5 nós, gol 1-8-1-7. Gente, alinha e decola da 1-0, gol 1-8-1-7. Sétimo, não tá ali de restrição aí na descida. Reporte estabilizado, localizador. Bem, reporte estabilizado. Muito obrigado. Gol 1817, decola aos 4-6, controle agora 1935, bom voo. Só 35, boa. Controle, Salvador, 1-8-1-7, decolando, escuta boa. Bom dia, 1-8-1-7, contato radar, sobe 360, saída Arbor. Arbor 360, sai. No 7, sobe restrito nível 340. 340, sir. Sua 71 está autorizada, final do IADS X-Ray, reposta estabilizada. Sete, autorizado, reposta estabilizada, 271. Visualizou já, visual gol 1271. 1271 no complexo com a torre, 1862. Bom dia, bom povo. 1862, obrigado, bom dia. Gol no 817, chama em Recife, 1260, alterna 1288, bom dia, bom fim de semana. 260, 288, boa. Bom dia, Gono 271, estabilizado final INS, baixar travado. 271, bom dia, já avisou com o campo? Afirmativo, senhor. Agora uma mina e meia para iniciar. Ciente, Gol 1271, tráfego já avistado, autorizado pouso na 10, o vento 1-10 graus com 0,5 nós. Livre pouso, pista 10, Gol 1271. Gol 1271 no solo ao 57, libera a direita. Na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o 612. Alfa, Juliette, 612. 271.